Estado da Agricultura do Pará, que é a meia falida. Deputado Nosser Almeida. Deputado Hélio Mauro. Solicito ser dado como lido, senhor presidente. Sem ser atendido. Deputado Joel Lima. Senhor presidente, meus senhores, o problema da região do Lago, senhores presidentes, considera como lido. Deputado Francisco Libardoni. Senhor presidente, o meu pronunciamento faz um apelo ao presidente da República que ponha um fim aos abusos dos diretores a elevar o seu salário das companhias mistas. Encerrado o pequeno expediente, passa-se ao grande expediente. Na conformidade do decidido pelo plenário, em face de requerimento dos senhores deputados Cunha Bueno, Oswaldo Zanello e do eminente líder, deputado Zé Bonifácio, a Câmara dos Deputados passa a homenagear a memória do deputado Plínio Salgado, recentemente falecido. Para esse efeito, concedo a palavra ao senhor deputado Oswaldo Zanello. Senhor Presidente, senhores deputados, Deus dirige o destino dos povos. Com esta máxima, rica de conteúdo e plena de verdade, em 1932, Plínio Salgado oferecia ao povo brasileiro a mensagem de renovação contida no Manifesto de Outubro, que lançava a Ação Integralista Brasileira. Dirigido à nação, ao operariado do país e aos sindicatos de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das escolas e das trincheiras e às classes armadas, iniciava no Brasil intensa pregação nacionalista e patriótica contra o colonialismo e o comunismo. Combatia os trustes internacionais e o imperialismo, defendendo o monopólio estatal do petróleo e de nossas riquezas naturais e defendendo a autêntica política municipalista. O integralismo, com a mente voltada para Deus, visava os interesses supremos da pátria, anseios esses profundamente arraigados no seio da família brasileira. Nesta sessão solene, senhor presidente e senhores deputados, em que homenageamos o grande brasileiro que foi Plínio Salgado, não venho a esta tribuna lamentar a morte de um dos nossos maiores pensadores políticos e um de nossos maiores escritores. Venho antes relembrar episódios de sua dignificante existência, toda ela devotada à grandeza do Brasil. Vossa Excelência me permite? Com todo prazer, nobre deputado Herbert Levy. Nobre deputado Oswaldo Zanello, a Câmara homenageia hoje um dos brasileiros autênticos, um dos líderes sempre fiel às suas ideias, um homem de uma integridade total. Morre pobre, deixando o país rico com as ideias que esparziu durante a sua longa vida pública. Não concordei sempre com o pensamento político do senhor deputado Plínio Salgado. Mas nos últimos anos, desde a Revolução Redentora de 64, encontramos o caminho comum na defesa dos interesses da nossa pátria. E é com respeito, e é com emoção que revivo neste momento a memória de Plínio Salgado. Homem íntegro, homem autêntico e homem patriota. Quero que Vossa Excelência me permita de juntar uma voz de São Paulo ao brilhante discurso de Vossa Excelência de homenagem a este grande brasileiro desaparecido. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre deputado Herbert Levy. O aparte de Vossa Excelência é realmente digno de uma das figuras desta casa a quem Plínio Salgado mais estimava e admirava, que é Vossa Excelência. Vossa Excelência, permite? Com todo prazer, nobre deputado. Vossa Excelência, quando está prestando essa homenagem ao deputado e, sobretudo, ao grande escritor brasileiro que foi Plínio Salgado, me congratulo com Vossa Excelência. Tive a grande honra de privar da amizade daquele nosso ex-colega. E mais do que isto, conheço praticamente toda a obra literária de Plínio Salgado. Fui eu, inclusive, que publiquei um artigo fazendo uma apreciação do magnífico livro A Mulher e o Século XX. A última obra publicada por Plínio Salgado foi o Trepandé, romance que descreve cenas do litoral de São Paulo. E Sua Excelência, inclusive, depois de um artigo que escrevi a respeito do livro, teve a gentileza de enviar-me uma magnífica carta. Mas, acima disso tudo, eu escrevi um comentário sobre o livro Vida de Jesus, de Plínio Salgado. Trabalho esse que foi transcrito em 6 jornais e revistas, inclusive no jornal A Boa Nova do Rio de Janeiro. Quando se presta homenagem a um homem como Plínio Salgado, seria necessário fazê-lo de joelho, porque, como escritor, Sua Excelência foi um homem que destacou o nome do Brasil fora das fronteiras da nossa pátria. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre colega Antônio Brizolin. Senhor Presidente e senhores deputados, nascido em solo paulista, na cidade de São Bento de Sapucaí, a 22 de janeiro de 1995. Era filho do coronel farmacêutico Francisco das Chagas Esteves Salgado e da professora Ana Francisco Renó Cortez, sendo seus avós paternos portugueses e os maternos espanhóis. Da mãe recebeu as primeiras lições de História do Brasil, Geografia, Aritmética e Francês. Do pai recebeu lições de patriotismo. Era hábito da família reunir-se para ouvir relatos feitos pelo pai da vida dos grandes vultos do passado brasileiro, mormente dos estadistas do Império. A morte do pai, isso é importante, quando tinha apenas 16 anos de idade, obrigou-o a interromper os estudos de humanidades que cursava na cidade mineira de Pouso Alegre. Nunca mais retornou aos bancos escolares. Toda sua imensa cultura foi fruto de um autodidatismo digno das figuras geniais. Plínio Salgado foi casado em primeiras núpcias com Dona Maria Amélia Pereira, tendo uma filha que levou o nome da mãe. Posteriormente casou-se com Dona Carmela Patti Salgado, que nos honra nesta tarde com sua presença nesta casa. Jovem, muito jovem ainda, iniciou-se no jornalismo e na política, reagindo contra a oligarquia dominante na política paulista, arregimenta partidários e funda o Partido Municipalista, com maciço apoio e forte penetração no Vale do Paraíba. Jornalista vibrante, doutrinador emérito, é logo atraído para a capital do estado, onde ocupa lugares de destaque no Correio Paulistano e na Folha da Manhã. Em 1928, é eleito deputado estadual. 2 anos após, realiza viagem à Europa e ao Oriente. Quando regressa ao Brasil, encontra a revolução nas ruas, fato que o obriga a adiar o lançamento de um manifesto apresentando nova linha de ação política. Em 7 de outubro de 1932, lança as bases da ação integralista brasileira, cuja linha de ação já foi delineada no início desta oração. Com todo prazer, nobre deputado Lauro Leitão. Não será necessário que a liderança da Arena, por meu intermédio, manifeste a sua solidariedade, as oportunas palavras que Vossa Excelência está fazendo em homenagem à memória do grande brasileiro Plínio Salgado. E não será necessário porque Vossa Excelência está falando em nome da Arena. Daí porque eu quero, em caráter pessoal, realçar também a figura singular de Plínio Salgado, do grande brasileiro que foi Plínio Salgado, admirado pela sua sólida cultura, reconhecido como historiador e como sociólogo emérito, político eminente no exercício de todas estas atividades. Plínio Salgado prestou inegáveis serviços à nossa pátria, projetando-a também perante o mundo inteiro. A minha homenagem particular à memória de Plínio Salgado e a minha solidariedade ao brilhante discurso que V. Excelência está a proferir. Eu agradeço sensibilizado a parte do nobre deputado Lauro Leitão. E apenas desejo fazer uma pequena retificação. Não falo nesse instante em nome da Aliança Renovadora Nacional. Falará em nome do partido o nobre deputado Cunha Bueno. E aproveito a oportunidade para também sensibilizar, agradecer ao movimento democrático brasileiro, através do seu líder Laerte Vieira, que cedeu-me o tempo para que velho amigo e companheiro de Plínio Salgado pudesse eu usar a tribuna esta tarde. Você não sabe de uma parte? Nós não sabemos o que mais apreciar na figura do extinto. Se a sua brilhante inteligência, se a sua grande cultura, se a facilidade com que se expressava, se o seu espírito patriótico constante. A verdade é que Plínio Salgado era ornado de grandes qualidades e era um caráter. Tivemos o ensejo de assistir a sua última intervenção nesta casa, que foi na Comissão de Educação. Um brilhante parecer, uma grande aula que ele deu. E ainda nos lembramos daquelas palavras, nos lembramos do seu convívio. Fazemos votos para que Vossa Excelência, que era um dos seus discípulos e dos seus discípulos amados, saiba sempre honrar a figura do extinto do grande Plínio Salgado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Recordo-me àquela altura, nobre deputado da Azul Coimbra, que admirador e amigo de Plínio Salgado, Vossa Excelência de tal sorte se impressionou com o pronunciamento do deputado Plínio Salgado na Comissão de Educação e Cultura, que ocupou a tribuna do pequeno expediente para exaltar o trabalho daquele colega desaparecido. Com todo o prazer, nobre deputado. Deputado Oswaldo Zanello, eu falo aqui meu nome e nome da bancada de Mato Grosso. Eu tive a honra e a satisfação de conviver os últimos 4 anos passados com o eminente e saudoso deputado Plínio Salgado, não só no plenário, mas como na Comissão de Educação. Conversava muito com ele, achava que Plínio Salgado, em vida, era um dos gênios da política nacional e da literatura nacional, porque o seu livro, a sua obra máxima, que é A Vida de Jesus, é obra-prima da literatura da língua portuguesa, não é só do Brasil, da língua portuguesa. Ganhei dele um livro, um exemplar desse livro, numa edição especial, com uma dedicatória especial para mim. De modo que eu gostava muito do ilustre brasileiro Plínio Salgado. Ele possui dezenas de amigos no nosso Mato Grosso. E em nome dessa gente que admirava Plínio Salgado, em nome de toda a bancada, que eu rendo também, junto com Vossa Excelência, as melhores homenagens àquela grande figura da vida nacional, não só política, mas também da vida literária brasileira, como escritor, contista, poeta, artista, enfim, com todos os dons que a natureza lhe beneficiou numa divindade, numa obra especial do Supremo Criador do Universo. Sensibiliza-me a homenagem que Mato Grosso, através de sua bancada, através de Vossa Excelência, presta a Plínio Salgado, nobre deputado Gastão Miller. Podemos, senhor presidente, nunca é demais relembrar as próprias palavras de Plínio Salgado, que podem ser consideradas como a síntese das forças que o levaram a idealizar uma nova frente de atuação política. Diz ele, 100 e poucos anos após as declarações da Revolução Francesa, uma nova proclamação precisa erguer-se da face da terra. que ela parta do Brasil como um protesto que ecoará principalmente entre os povos meridionais, sem hulha, sem petróleo, sem ferro, sem possibilidades para exercer o imperialismo econômico, mas com possibilidades imensas de exercer uma poderosa influência moral. A ação integralista brasileira tinha por princípio básico a unidade da nação e a implantação do princípio da autoridade e o ideal da justiça humana. Quem acompanhou a política do país, qualquer que seja a sua ideologia, não pode deixar de reconhecer que o movimento idealizado por Plínio Salgado apresentou acertos e apresentou erros, o que, aliás, é próprio das ações humanas mais importantes. Até os mais radicais adversários de Plínio Salgado e de seus seguidores não podem, entretanto, negar os inestimáveis benefícios que advieram ao Brasil com a pregação cívica então desencadeada. Núcleos integralistas espalharam-se por todos os rincões da pátria, estudando os problemas nacionais e apresentando soluções para os mesmos. Junto a tais núcleos funcionavam postos de alfabetização de adultos e ambulatórios médicos e lactários. Ensinava-se a língua nacional no sul do país, ajudando a extirpação dos quistos raciais. Apenas para registro, desejo transcrever trecho de artigo de Austregésilo de Ataíde, publicado após a morte de Plínio Salgado. Depois de declarar que sempre mantivera a posição antagônica e irretratável, acentua: sei que seu nome ficará na história política de uma fase, ainda sob certos aspectos bastante obscura de nosso tempo. Não foi dito ainda inteiramente o que convém sobre o integralismo e suas responsabilidades. Uma coisa diga-se e é incontestável: Plínio era um idealista desinteressado, um homem que não se movia por interesses subalternos. Os acontecimentos políticos do Estado Novo, senhor presidente e senhores deputados, são do conhecimento de todos. Despiciendo seria recordá-los. Gostaria apenas de rememorar que tem-se como certo que hoje em dia, que a intentona de 1938 não foi um movimento exclusivo do integralismo, embora ele tivesse aderido muitos dos seus seguidores, inclusive eu. A opressão policial e a atuação do famigerado DIP fizeram com que muitos só contassem a plena verdade dos fatos muitos longos anos após. Mas os integralistas foram o bode expiatório. Sofreram, foram humilhados, esmagados. Eu mesmo conheci, senhor presidente e senhores deputados, em muitas oportunidades, a solidão dos cárceres, as torturas, os espancamentos e a justiça cruel e bárbara do famigerado Tribunal de Segurança Nacional. Mas assim como eu, nenhum integralista renegou sua crença, nenhum delatou companheiros, nenhum inventou desculpas. Assumimos com hombridade responsabilidade que outros responsáveis não tiveram a dignidade de assumi-la. Não desejo neste momento, e nem seria esta a oportunidade adequada para fazê-lo, discorrer sobre a doutrina integralista. Não, todavia, não me posso furtar a transcrever trecho de pronunciamento de Plínio Salgado feito nesta casa, em que o insuperável doutrinador político refuta a mais solerte das acusações que até hoje são dirigidas ao seu movimento. Nós, integralistas, disse ele desta tribuna, adotamos um conceito de Estado que se contrapõe à teoria da escola histórica alemã e aceita pelo nazismo, a qual superpõe o Estado à nação e é parte do socialismo marxista. Para nós, é a nação que cria o Estado. para ser seu instrumento na manutenção da ordem interna e das relações exteriores. Um outro aspecto da filosofia integralista é o da concepção integral do homem. Não há solução isolada para nenhum problema, pois todos e cada um se interligam. Concedo a parte ao eminente deputado. Meu prezado amigo, deputado Oswaldo Zanello, é com grande satisfação que eu trago a minha solidariedade e acredito que de toda a bancada da Aliança Renovadora Nacional do Estado do Rio de Janeiro, as palavras de homenagem que Vossa Excelência está a proferir nesta tarde à memória de Plínio Salgado. É, sem dúvida alguma, um dos maiores intelectuais desta pátria. Foi. Deixou uma obra que deve ser respeitada, lida e estudada. Deixou na sua ação a marca corajosa de uma personalidade firme, altruística e idealista. Plínio Salgado não tive, assim como que uma participação, como Vossa Excelência, no seu movimento, nem sofri os reflexos deste movimento. Tive uma formação numa outra época. Comecei a votar neste país depois de 1964, já numa situação restaurada, pelo menos do país tirado do caos, do subdesenvolvimento e da desordem. Mas Vossa Excelência viveu um momento imperioso em que no país ou deveria ser comunista ou fazer uma opção pela doutrina integralista. Neste ponto, neste particular, nada mais válido, nada mais autêntico, nada representava mais do que coragem fazer opção pela doutrina que Plínio Salgado pregava e mesmo do exterior ensinava através de lições de grande alcance pelas obras que publicava. Plínio Salgado foi um grande brasileiro, e essa figura de grande brasileiro, cuja doutrina aceito em parte e repudio talvez em outros detalhes, em pequenos detalhes, porque naturalmente decorrem da própria natureza humana. Mas foi também um parlamentar que engrandeceu esta casa. E se sopesarmos as suas ações positivas e negativas, na história deste país haverá um julgamento favorável a este eminente brasileiro, este extraordinário patriota, que os seus seguidores, que os seus companheiros tanto dele se honram, como nós, a mocidade brasileira, se honra do intelectual, do político e do filósofo Plínio Salgado. São muito próprias as palavras de Vossa Excelência para homenageá-los. Eu sinto não ter palavras que possam, pelo menos, se colocar nos mesmos planos de Vossa Excelência, para me associar de uma maneira intelectual à Vossa Excelência, mas me associe de uma maneira afetiva, de respeito e de admiração à personalidade de Plínio Salgado. Eram essas as palavras que eu queria inserir, modestíssimas, no grandioso discurso que Vossa Excelência faz, com a autenticidade de integralista que foi, e principalmente de amigo pessoal de Plínio Salgado. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre deputado Eduardo Galil. E as palavras de Vossa Excelência, sem dúvida alguma, me trazem muita alegria, porque Plínio Salgado dedicou grande parte de sua vida a um trabalho de doutrinação entre a juventude brasileira. E tais palavras pronunciadas à tribuna dessa casa por um jovem parlamentar brilhante como Vossa Excelência, sem dúvida alguma, enche de satisfação e de orgulho a nós, velhos companheiros de Plínio Salgado. Senhor Presidente, senhores deputados, exilado em Portugal, Plínio Salgado dedica todo o seu tempo à pesquisa de documentos históricos sobre nosso país e ao mesmo tempo em que termina a sua monumental obra, A Vida de Jesus. O seu acendrado amor ao Cristo e ao Brasil foi o seu sustentáculo durante sua ausência forçada da pátria. Regressando ao país em 1945, funda o PRP, pelo qual tempos depois candidata-se à presidência da República, recebendo expressiva votação. sempre atento ao desenvolvimento político brasileiro. Atende apelos de amigos seus e candidata-se pelo Estado do Paraná quando é eleito para o primeiro de vários mandatos. Posteriormente, reelege-se pela representação paulista. Em 1974, sentindo desfalecer as forças físicas e consciente dos verdadeiros rumos que a Revolução de Março impôs ao país, renuncia à disputa de nova reeleição. Em seu discurso de despedida, desta tribuna, recebido e ambiente do mais profundo respeito por parte deste plenário, afirma: se fosse preciso recomeçar mil vezes a obra de salvação nacional, eu a recomeçaria. Retirado das lides parlamentares, Plínio Salgado permanece em Brasília, recolhido à sua residência ao lado de Dona Carmela, revendo documentos históricos e preparando o lançamento de novas obras literárias. A doença, todavia, impossibilitava-o de realizar a produção que pretendia e da qual nos falava aos mais íntimos, com entusiasmo juvenil. Agravando-se seu estado de saúde, vai para a cidade de São Paulo, ali se internando por longo período. Finalmente, às 2 horas da madrugada do dia 8 de dezembro findo, Plínio Salgado entregou sua alma a Deus. Ele, que tanto amou a Nossa Senhora, iria por ela ser recebido no céu no dia de sua mais gloriosa festa, a da Imaculada Conceição. Senhor Presidente, ainda agora emociona-me de relembrar a partida de Plínio Salgado desta terra dos mortais. Neste discurso, é impossível abranger toda uma intensa atividade desenvolvida por Plínio Salgado em 80 anos de uma fecundíssima existência. Recordei alguns de seus traços biográficos. Nele não se sabe o que mais admirar: o católico, o humanista, o político, o filósofo, o pensador, o sociólogo, o escritor. A intensa participação literária de Plínio Salgado, iniciada em 1919 com o volume de poesias Monte Tabor, abrange os mais diversos gêneros literários: romance, ensaio, filosofia, sociologia, religião, política, didática, ficção, literatura infantil, viagens, biografias. Dentre outros livros, dentre quase uma centena de livros por ele escritos, podemos destacar A Vida de Jesus, O Esperado, O Estrangeiro, Psicologia da Revolução, O que é o Integralismo, Direitos e Deveres do Homem, Palavras Novas dos Tempos Novos, O Conceito Cristão da Democracia, O Espírito da Burguesia, A Mulher no Século XX. Plínio Salgado pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ocupando ainda a cadeira número 6 da Academia Paulista de Letras. Integrou o chamado Grupo Verde e Amarelo, colaborando na divulgação do movimento modernista de 1922. Com Cassiano Ricardo e Minotti Del Picchia, escreveu O Currupira e o Carão, programa doutrinário e estético do verde amarelismo. Desejo, ao finalizar este meu pronunciamento, relembrar aspectos da vida parlamentar de Plínio Salgado. Lembro-me bem, eu estava lá, senhores deputados, o velho plenário do Palácio Tiradentes conheceu momentos de rara sensação com o primeiro pronunciamento do experimentado líder político, isto em 1959. Cercado de expectativa em comum, Plínio Salgado assomou a tribuna e discorreu sobre sua pregação cívica. Deu início tumultuado, perturbado por parlamentares de rasteira expressão. A sua oração foi crescendo, rica de conteúdo, dominando o recinto e ganhando a admiração de todos, e principalmente o respeito dos adversários. Recordo-me ainda de comentários partidos de velhos e expressivos líderes políticos, sentindo-se alegres e felizes com a presença de Plínio Salgado no parlamento. Com o correr dos dias, todos puderam sentir que o grande líder nacional nada tinha de arrogante ou presunçoso, como afirmavam seus adversários. Sua fala era ponderada, cheia de equilíbrio, suas ideias objetivas, sua experiência sempre aberta a quem o procurasse. Sempre que ocupava a tribuna, Plínio Salgado fazia de modo insuperável. Ocasiões especiais requereram sua indicação para orador oficial. Assim aconteceu quando, das homenagens ao príncipe herdeiro do Japão, em que sua peça oratória, fugindo às abordagens tradicionais, revestiu-se de brilho inusitado. Todavia, o ponto mais alto de Plínio Salgado, como tribuno parlamentar, ocorreu aqui nesta casa, no dia 10 de junho de 1965, quando o Congresso Nacional comemorava o primeiro centenário da Batalha de Riachuelo e homenageava a Marinha de Guerra do Brasil. O próprio momento histórico reclamava uma oração que, sem descer aos ufanismos medíocres ou às bajulações mesquinhas, conclamassem a todos para a união em torno dos altos interesses da pátria e, ao mesmo tempo, não contivesse alusões capazes de melindrar nossas crescentes afinidades com o governo e povo paraguaios. O plenário estava apinhado, as galerias superlotadas, inúmeros convidados ilustres, presente quase todo o almirantado nas primeiras filas desta casa. Plínio Salgado discursa de improviso, como era de seu hábito. A oração flui cadenciada, precisa, com ideias coordenadas em períodos perfeitos, frases esmeradas, contendo singulares associações de adjetivos raros com substantivos incisivos. O orador domina a plateia, sente-se no ar estranha emoção. Os assistentes acompanham, fascinados, a facilidade com que o parlamentar expõe os fatos, cita nomes, recorda datas. E em determinado trecho, ao descrever o auge da Batalha do Riachuelo, o plenário não se contém e explode em aplausos delirantes ao orador. Foi quando Plínio Salgado relembrou a simbologia dos rios brasileiros neste trecho. Grandes dificuldades encontram nossos navios, a ponto de o Jequitinhonha ter encalhado. Os outros entram em luta. É o Mearinho, o Iguatemi, o Ivaí, o Ipiranga, o Belmonte, o Araguari, o Parnaíba, o Beberibe. Nomes de rios brasileiros. Que misteriosa simbologia aquela! Os rios que correm por nossa pátria são os portadores das mensagens das longas distâncias de que vieram. Nada melhor para significar a unidade nacional do que o curso dos rios. Eles trazem recados de remotos sertões. Eles vêm despertar lembranças de todo o território da pátria. Enquanto as montanhas são paradas, estáticas, os rios são dinâmicos e levam nas suas águas recados e mensagens. E ali nossos navios têm nomes dos rios brasileiros. E a comandá-los o maior dos rios, o Amazonas, nome da fragata capitânia. Foi realmente o Brasil, a alma da pátria, que se levantou naquele instante para cumprir uma missão histórica. O orador agiganta-se. Todo o seu amor pelo Brasil transborda, desaguando em um plenário estuante de emoções. Perorando, Plínio Salgado exclamou: ó marinheiros do Brasil, soldados do mar, quando estive preso na fortaleza de Santa Cruz, eu escutava o vosso, o nosso bater nas pedras e entrar pelas casamatas com ribombos oceânicos. O Conde de Lippe, nos fins do século XVI, introduziu com a reforma do exército português um costume altamente significativo. Ali, naquela fortaleza, de hora em hora, uma sentinela gritava, sentinela alerta, e outro, nas sombras da noite, com a cabeça coroada pelas estrelas, respondia, alerta estou. Sejam estas palavras a minha suprema homenagem no centenário da Batalha do Riachuelo às três forças armadas do Brasil, e no particular a nossa Marinha de Guerra, para que gritando sentinela alerta, cada brasileiro, em cada rincão de nossa pátria, se sinta pela defesa da liberdade, da democracia, da soberania, da honra e da dignidade do Brasil, com a responsabilidade de responder, alerta estou. Quem esteve presente se recorda. Muitos deputados dessa legislatura estiveram presentes naquele momento histórico. As palmas estrugiram de todos os recantos. Olhos se encheram de lágrimas. Cresceram os louvores. O plenário, as autoridades, os almirantes presentes e as galerias aplaudiram de pé, como nunca se aplaudiu nesta casa, com raro entusiasmo aquele orador. Filas imensas formaram-se para os cumprimentos a Plínio Salgado, que os recebeu humildemente, como era de sua índole. Senhor presidente, termino agora. Plínio Salgado marcou época nos anais parlamentares. Sua presença entre nós será sempre reverenciada com saudade, com carinho, com admiração. Sua atuação na vida política nacional foi incalculável. Plínio Salgado morreu cercado do respeito de todos. Desempenhou com todo o ardor de sua alma pura o papel que lhe foi destinado por Deus. E ao descansar de suas lutas, de suas canseiras e de seus sofrimentos com a incompreensão de todos, partiu tranquilo, pois hoje mais do que nunca, em especial no Brasil, configura-se que Deus dirige o destino dos povos. Concedo a palavra ao senhor deputado Cunha Bueno, como autor do requerimento e como porta-voz da Aliança Renovadora Nacional. Obrigado, Nico. Senhor presidente e senhores deputados, nesta tribuna proferiu Plínio Salgado, na legislatura anterior, uma das suas mais notáveis orações, de entre tantas que esta casa lhe escutou. Comemorava-se a independência do Brasil e ele, incumbido pela liderança do governo, dissertou com singular autoridade que ninguém lhe pode negar sobre os conceitos de país, de pátria e de nação. As palavras então pronunciadas pelo insigne parlamentar, cuja memória hoje nos honramos em homenagear, ganham hoje nova e impressionante atualidade. Um país, ensinou então Plínio Salgado, é apenas o território, a natureza, as riquezas geológicas, sua fauna, sua flora. Não é ainda uma pátria. A pátria é o resultado do comércio sentimental entre o homem e a terra. E explicou por quê. O homem, fixando-se naquele país, estabelece íntimas ligações de sentimentos entre o que ocorre na vida e a paisagem ambiente. De sorte que, nos dias e horas felizes, como nos tristes e amargurados, ligam-se por uma espécie de simbiose entre o mundo interior do homem e a natureza envolvente. É assim que começamos a amar o país e a considerá-lo a base física de nossa pátria. Esclareceu Plínio Salgado que o Brasil só se fez uma pátria na Guerra Holandesa, no século XVII, quando, para expulsar o invasor, reuniram-se os filhos de todas as colônias, foram ao Nordeste e ali, encarniçadamente, lutaram porque já estimavam a terra e já tinham como sua pátria. Mas o Brasil ainda não era uma nação. Nação é a consciência da diferenciação de um povo dos demais povos do mundo. Esta consciência é que dá o caráter da personalidade nacional. Ora, como também ensinou Plínio Salgado, a personalidade de uma nação está baseada na sua memória. A memória das nações é a sua história. Uma nação que perde a personalidade, isto é, se esquece das suas tradições, das suas origens, menospreza o seu passado, esta nação perde o direito de ser independente. Aqueles povos, prosseguia Plínio Salgado, que foram conquistados pelos regimes totalitários, absorventes e esmagadores, antes de perderem a independência, já tinham perdido a personalidade e não souberam reagir. Uma nação, para reagir unânime na sustentação dos seus direitos, precisa ter personalidade, isto é, ter memória, isto é, ter história. Senhor Presidente e senhores deputados, iniciei propositadamente esta evocação do grande parlamentar que foi Plínio Salgado, com palavras suas. E de entre tantas que pronunciou nesta casa, de entre as que escreveu em livros e na imprensa até a hora da morte, de entre as que tornavam suas conferências peças oratórias de antologia, eu escolhi as que acabam de ser ouvidas de novo aqui, para que o eco que então produziram não se extinguiu, e porque o momento que vivemos nos revela, senhores deputados, a sua espantosa e impressionante atualidade. Da personalidade pluriforme daquele paulista de São Bento do Sapucaí, estas palavras despretensiosas na forma, mas ricas no conteúdo ideológico, revelam um homem simples, o educador, o sociólogo, o pensador, o político consciente, e revelam, sobretudo, o que Plínio Salgado sempre foi, na simbiose viril de todos os seus demais predicados, o patriota. Acima de tudo mais, derrubando todas as críticas, Plínio Salgado será na eternidade o exemplo de um brasileiro integral, que amou a pátria para além de qualquer partidarismo, porque verdadeiramente viveu, trabalhou e sofreu sem descanso pelo Brasil. Consciente da grande missão que a pátria compete no presente e no futuro, ele foi uma sentinela permanente e vigilante, sentinela intransigente na defesa dos autênticos valores da pátria, sentinela sempre alerta, como se confessou nesse admirável poema da Fortaleza de Santa Cruz, escrito enquanto aí preso, e em vez de odiar como cárcere, enalteceu e perpetuou como bastião inexpurgável dos direitos históricos, dos direitos eternos da nação brasileira. Com a parte, nobre colega. Nobre deputado Cunha Bueno, não comungamos das ideias esposadas e defendidas pelo homenageado, o ex-deputado Plínio Salgado. Não perfilamos ao seu lado na sua caminhada política, mas aprendemos em nossa vida a respeitar todos os homens que tenham ideais. Plínio Salgado os teve. Aprendemos a respeitar todos os homens que tiveram ideias. Plínio Salgado as teve e as defendeu e lutou por elas. Por isto, apesar, como já dissemos, de não perfilarmos ao seu lado, nós também nos encontramos entre aqueles que admiramos a sua inteligência, como homem de cultura, como intelectual. E também perfilamos ao lado daqueles que o respeitaram como políticos, como homem que deu a sua vida à vida pública nacional. E como representante do Paraná, também queremos prestar a nossa homenagem ao político que representou o nosso Estado, pois que Plínio Salgado foi deputado pelo Paraná e recebeu em nosso Estado, de homens que viveram e que vivem no Paraná, uma votação consagradora. E aqui nesta casa, Plínio Salgado, além de defender as suas ideias, da qual não partilhamos, Plínio Salgado representou muito bem, com altivez, o meu Estado. E é por isto, como representante paranaense, como político principalmente, que eu deixo aqui a minha solidariedade nesta homenagem que Vossa Excelência presta ao grande brasileiro que foi Plínio Salgado. agradeço ao nobre deputado Santos Filho, ao aparte de sua excelência, e recordo-me ainda que Plínio Salgado, quando disputou a presidência da República, foi o candidato mais votado no estado que Vossa Excelência representa hoje neste Parlamento. Vossa Excelência permite, nobre deputado? Com todo prazer, nobre deputado. Nobre deputado, eu estou acompanhando o trabalho que Vossa Excelência está fazendo, executando, homenageando o nosso colega deputado Plínio Salgado. Embora totalmente contrário a todo e qualquer regime totalitário, venha da esquerda ou venha da direita, embora não concordando até com a homenagem que se peça a ele nessa casa, mas é uma casa democrática e a maioria assim o deseja, porque Plínio Salgado quis acabar com a democracia brasileira impondo um governo totalitário no Brasil, foi ao ponto de ir com armas e metralhadoras cercar um palácio do governo para destruir quem era o presidente. Eu quero reconhecer o valor intelectual, a cultura desse homem, o colega que aqui passei a conhecer, e quero também até prestar um depoimento para a história. Há muitos anos atrás, a autoridade policial do Rio Grande do Sul foi designado para fazer a segurança do senhor Plínio Salgado, que pregava livremente a modificação do governo e o integralismo. Na cidade de Camaquã, onde o gaúcho até hoje ainda usa bombacha e revólver na cintura, ele foi fazer um comício. No que ele iniciou a palavra, choveu bala para todos os lados. Foi um tiroteio terrível. E se não fosse eu jogar-me contra ele e atirá-lo no chão, ele não teria vivido mais. Mas por isso eu quero reconhecer a bravura daquele homem. Quero homenagear um colega, não o chefe do integralismo, não o homem que quis acabar a democracia brasileira, mas quero também felicitar a Vossa Excelência, que tão brilhantemente está se incumbindo, em nome do meu partido, de trazer essa homenagem. Vossa Excelência, eu vejo a parte, nobre deputado. Com todo prazer, nobre deputado. Eu gostaria apenas de dizer a Vossa Excelência que dias antes de sua morte, Plínio Salgado escreveu um artigo. Foi o último de seus artigos. E escreveu esse artigo que só foi publicado depois da sua morte, endereçado a homens bem intencionados, mas muito mal esclarecidos, como o deputado, o nobre colega Célio Marques Fernandes. Eu pediria a Sua Excelência que procurasse ler aquele artigo, porque aquele artigo foi escrito para homens bem intencionados, mas mal esclarecidos como Sua Excelência. Nobre deputado Oswaldo Zanello, agradeço ao aparte de Vossa Excelência e devo acrescentar que lerei ao seguir do meu pronunciamento o artigo escrito por Plínio Salgado e publicado nos jornais de São Paulo após a sua morte, que poderá esclarecer ao nobre deputado Célio Marques Fernandes. Mas, senhor presidente e senhores deputados, no político sempre se reflete o homem, sua identidade psicológica, sua formação mental, sua atitude esclarecida e desassombrada. Ai de algum de entre nós, em que a consciência e o raciocínio não comandem as palavras e não inspirem as obras. Não é senhor de si próprio e de seu destino, e é capaz de enfrentar e dominar a atividade dos que lhe querem tolher o passo, destruir as iniciativas, minar as ações. Plínio Salgado, ao longo da sua vida, foi dos políticos brasileiros contra quem mais se encarniçaram os ataques da antinação. A sua têmpera, porém, não sabia vergar a ódios e paixões, nem a prisão, nem ao exílio, criaram o rancor na envergadura que se escondia naquele corpo franzino, tanto assim que são desse período algumas de suas peças literárias de mais funda espiritualidade, como A Vida de Jesus, cujo valor universal se não discute mesmo na presença da obra de Giovanni Papini. Pensador sagaz e clarividente, coube-lhe o mérito indiscutível de haver mobilizado grande parte da juventude brasileira, preparando-a ética e filosoficamente a desempenhar uma ação destacada na vida pública da nação. E fê-lo em palavra nova dos tempos novos, afirmando sem reticências: eu não falo aos gastos, aos que não governam os próprios movimentos, aos que acompanham a onda e já se conformaram com todas as monotonias. Falo aos que são moços, aos que rejuvenesceram pela libertação da inteligência e pelo milagre da palavra nova. Mocidade é, antes de tudo, libertação de si mesmo. Mocidade é fixação da personalidade através da perpétua transformação em que palpita a imutável essência. Mocidade é luta contra o minuto que acaba de passar. Mocidade é convivência com o dia de amanhã. Na verdade, existem muitos velhos que são moços e muitos moços que são velhos. Com a parte, o eminente colega de São Paulo, deputado Joaquim Bevilacqua. Nobre deputado Cunha Bueno, inicialmente quero me congratular com Vossa Excelência pela oportunidade e pela felicidade da lembrança de homenagear a figura do grande literato, do grande homem público, que foi Plínio Salgado. E Vossa Excelência acabou de mencionar a preocupação do homenageado com a renovação. E há poucos instantes na tribuna, o nobre deputado Oswaldo Zanello mencionou a participação efetiva de Plínio Salgado no movimento modernista e renovador de 1922, onde formou, ao lado de Cassiano Ricardo e Menor Delpíquia, no Grupo Verde e Amarelo. Se Vossa Excelência permite, nesse comentário marginal ao brilhante discurso que pronunciei nesta tarde, gostaria de traçar um pequeno paralelo, tomando por base esta participação de Plínio Salgado e de Cassiano Ricardo no movimento modernista, a evolução das vidas destes dois grandes brasileiros e que findaram quase que ao mesmo tempo as suas existências. Plínio Salgado, nascido em São Bento do Sapucaí. Cassiano Ricardo, meu conterrâneo de São José dos Campos. Ambos tiveram como o leitmotiv das suas existências a preocupação com o nacionalismo, a preocupação com o encontro de soluções nacionais para os problemas nacionais. E nesse aspecto, Plínio Salgado procurou renovar, embora por caminhos que nós nem sempre possamos concordar, embora com ideias que nem sempre tenham sido unânimes, mas que sem dúvida alguma trouxeram um colorido e trouxeram um alento ao pensamento nacional. E Cassiano Ricardo, que faleceu um pouco antes do seu colega de 22, partiu do nacionalismo para chegar como poeta ao poeta da cosmovisão, ao poeta da visão integral do mundo. E Plínio Salgado, tenho a certeza, também visou, antes e acima de tudo, na sua vida literária, na sua vida parlamentar, na sua vida política, encontrar as soluções brasileiras para os problemas brasileiros. Assim sendo, quero me parabenizar com Vossa Excelência e registrar aqui também a minha solidariedade a esta homenagem ao grande brasileiro, ao grande patriota que foi Plínio Salgado. Agradeço a parte do nobre deputado Joaquim Bevilacqua, que fala bem de perto ao coração de todos nós, por ser o representante nesta Câmara de uma das cidades vizinhas ao local onde nasceu o grande patriota Plínio Salgado. Com a parte, Vossa Excelência. Nobre deputado, eu me desejo associar à homenagem prestada hoje a Plínio Salgado. Nós não podemos, não devemos julgar a Plínio Salgado, mas devemos reconhecer-lhe a liderança, o talento e a inteligência daquele que efetivamente é hoje um dos orgulhos de todo o país. Ainda ontem, quando se noticiava para hoje esta homenagem, eu relia dois livros, olhava por cima dois livros de sua obra que conheço toda, A Voz do Oeste e A Vida de Cristo, sendo que A Vida de Jesus Cristo, escrita por Plínio Salgado, foi a mais bonita que tive a oportunidade de ler em toda a minha vida. E é por isso que, até emocionado, eu vejo que, quando conversava com Plínio, efetivamente reconheço hoje que os grandes homens, apenas vistos através do tempo, conseguem embevecer a ternura da nossa admiração. De perto, ele fascinava. De longe, deslumbra. Hoje, ele se sobre-humaniza nos olhos, corporifica-se na nossa alma. Transmuda-se, fulgurando carícias, como um retábulo distante que se ficasse religioso e perpétuo, cercado da nossa consagração. A nossa homenagem a Plínio Salgado é a homenagem do povo brasileiro, aquele que foi um dos maiores escritores de todos os tempos e efetivamente um dos grandes líderes políticos deste país. Agradeço ao nobre deputado Alexandre Machado a palavra abalizada do Estado do Rio Grande do Sul, que veio trazer o seu tributo a este modesto pronunciamento que nesta casa faço. Mas Plínio Salgado, presente em todas as verdadeiras atividades do espírito, seu nome está intimamente ligado à Semana da Arte Moderna, e o romance social brasileiro começa verdadeiramente com o estrangeiro, desenvolvendo-se depois com o esperado, e se caracteriza por seus acentos proféticos com o Cavaleiro de Tararé, que marca o tema revolucionário do espírito brasileiro, inconformado com a rotina da política, enquanto a voz do Oeste é a marcha das bandeiras, reproduzindo em nossos dias a epopeia de séculos passados. Mas se na ficção e na poesia temos em Plínio Salgado um valor nacional, a sua presença atuante na filosofia e na sociologia revela-nos o pensador independente e esclarecido, que nos dá, em A Psicologia da Revolução, a nota espiritualista que o define e caracteriza em clara antinomia com a concepção materialista da história. Aí, decididamente, Plínio Salgado é um valor destacado da civilização cristã. O homem interfere e dirige os acontecimentos nas demais obras onde analisa o drama da humanidade atual. As perspectivas do delinear de um novo mundo, a decadência da burguesia, a salvação da mulher e a entranhada luta contra o comunismo. Em todas as obras de Plínio Salgado está definida sem equívocos a linha do rumo que imperturbavelmente norteou o seu pensamento. Não tem um deslize, não resvala numa concessão, seja qual for a gravidade dos temas. Gravidade que não o atemoriza, como claramente patenteia no livro Espírito da Burguesia, quando afirma que o espírito da burguesia vive em todas as classes, está na classe média tão forte como nos círculos sociais dos ricos, está na própria alma do proletariado, quando se deixa penetrar pelos argumentos materialistas que embasam a vida humana dos nossos dias. Com a parte, o nobre deputado Lomanto Júnior. No instante em que o Parlamento presta significativa homenagem à memória do grande brasileiro Plínio Salgado, desejo inserir no seu brilhante discurso, jovem deputado Cunha Bueno, um modesto à parte, que expresse a minha solidariedade a esta homenagem. A memória de um dos grandes vultos, de um homem que honrou este Parlamento, de um idealista, de um grande patriota. Também não posso me esquecer do gesto daquele saudoso brasileiro para comigo, quando despontava o meu nome para disputar o governo da Bahia. O seu partido foi dos primeiros, se não o primeiro, a acolher e a apoiar a minha candidatura. E sei, com o beneplácito, com a recomendação do eminente presidente nacional, senhor Plínio Salgado, tive o privilégio de privar da sua amizade. E aqui, nos 4 anos de convivência, acentuou-se a minha admiração por aquela inteligência privilegiada e por aquele idealista que marcou a sua passagem na vida pública brasileira. Rendo, pois, neste instante, associando-me às homenagens do Parlamento Brasileiro, a minha homenagem de saudade ao grande patriota Plínio Salgado. Agradeço a parte do nobre deputado Lomanto Júnior, que traz a palavra da Bahia. O homem do interior da Bahia, com o predicado de já ter governado aquele grande estado, o seu testemunho, a memória do nosso homenageado Plínio Salgado. Com a parte, o nobre deputado Ivair de Freitas Garcia. Como político do Vale do Paraíba, o glorioso estado de São Paulo, local e berço do imortal parlamentar, poeta, escritor, jornalista, idealista e uma das mais extraordinárias figuras humanas que tive a oportunidade de conhecer, que foi Plínio Salgado, pedi, nobre deputado Cunha Bueno, este a parte a Vossa Excelência, para trazer a homenagem de todos os vales paraibanos a esta iniciativa de Vossa Excelência, tão oportuna, em homenagear postumamente a memória daquele que foi um símbolo de homem, de chefe de família, de político e de parlamentar. Do homem que, fazendo do ideal uma causa, a abraçou na defesa rígida de princípios e, nesta defesa, deu o melhor de si mesmo, superando a si próprio, transformando-se no maior dos autodidatas brasileiros e ilustrando com o fulgor de sua invejável inteligência a cultura brasileira. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. E que homenagens como esta que hoje a Câmara dos Deputados presta à memória de um ilustre brasileiro possa se repetir neste plenário para demonstrar a grandeza dos homens que integram a 8ª legislatura do Poder Legislativo Brasileiro. Agradeço a parte do eminente deputado Ivair de Freitas Garcia, que nesta casa, além de representar o estado de São Paulo, representa a região aonde viu nascer o grande brasileiro Plínio Salgado. Mas, senhor presidente, com destemor afirmou, aliás, no último artigo que escreveu para a imprensa às vésperas da morte, e que o Diário de São Paulo publicou a 15 de dezembro de 1975, 7 dias depois de se extinguir a sua prodigiosa existência, nele dizia Plínio Salgado: o corpo do homem, sendo matéria, não é livre, porque está sujeito às leis físicas, mas o espírito do homem é livre, porque independe da sujeição da matéria. Logicamente, todo aquele que afirmar ser o homem apenas um ser físico, e cujo mecanismo orgânico em funcionamento decorre de uma inteligência mortal, simples superestrutura, como dizem os comunistas, todo aquele que se manifestar deste modo materialista não pode dizer que defende a liberdade humana. Só os espiritualistas podem e devem impugnar pela liberdade. Essa é a razão pela qual meus amigos e eu nos batemos pela liberdade contra toda espécie de despotismo, entre cujas as formas se avulta o Estado totalitário, seja o nazista, seja o comunista. A essa derradeira página em que brilha toda a coerência do seu espírito, deu Plínio Salgado o título Por que me odeias? E aí traça o seu autorretrato, de maneira por forma tal impressionante, que não resisto, senhor presidente, em reproduzi-lo aqui, para que esteja presente entre nós, melhor do que eu poderia ambicionar fazê-lo, Plínio Salgado, em seu corpo e alma. Um modesto brasileiro, cuja simplicidade não provém de uma atitude estudada, mas exprime o próprio modo de ser dos caboclos humildes da nossa terra. Porque o que existe em mim, é o que se pode encontrar em nossos patrícios do sertão. O amor a tudo que se chama brasilidade, o apego às nossas tradições, o sentimento familiar e patriarcal inerente ao teor da vida das cidades do interior, o instinto de defesa da nacionalidade e da religiosidade patrícias, resultando tudo naquele senso de equilíbrio e de justas medidas ao qual repugna a demagogia que envenena as turbas e as agitações perturbadoras do ritmo tranquilo e fecundo do trabalho nacional. É isso que sou, e de tal forma me conhecem os que me ouviram e aqueles que observaram a minha vida de homem particular e de homem público. Com a parte, Vossa Excelência. Nobre deputado Cunha Bueno, de início desejo parabenizá-lo pelo seu discurso e pela sua feliz iniciativa de homenagear o grande homem público que foi Plínio Salgado. Já se falou aqui da sua capacidade como escritor, como chefe de família, como condutor de massas. Mas uma lacuna, por exemplo, está sendo não focalizada com o devido interesse. É que Plínio Salgado, um grande líder democrático, foi um brado de alerta constante contra a infiltração do marxismo em nossa pátria. Desde 1932, vendo a mocidade em disponibilidade ideológica, ele conviveu com esta mocidade, desfraldando a bandeira do mais puro nacionalismo. Naquela época, eu não acreditava no idealismo dos integralistas. Quando foi em 1935, quando da intentona comunista, lendo por todos os jornais o telegrama que o chefe nacional da Ação Integralista Brasileira dirigira ao então presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, oferecendo 100 mil homens de camisas verdes para combater o comunismo, eu me entusiasmei e fui me congratular e cerrar fileira junto com aqueles que o seguiam. E quando me adentrei dentro do primeiro núcleo integralista, quero registrar a frase primeira com a qual ali me deparei. Antes de transpores esta porta, consulta o teu coração. És capaz de renunciar prazeres, ambições, interesses, a própria vida pela grandeza da pátria? Se ele te disser sim, então entra, encontrarás aqui teus irmãos e tua glória. E fui tocado pelo espírito de renúncias. Quantas incompreensões sofreu aquele grande brasileiro. Quanta incompreensão está sofrendo até depois da morte. Quanta incompreensão, quantas perseguições, quantas calúnias sofremos todos nós que o seguimos. Mas me orgulho de ter seguido aquele grande chefe. E se um dia fosse preciso recomeçar tudo de novo, e se tivesse um outro Plínio Salgado a me orientar, seguiria os mesmos caminhos. O mal de Plínio Salgado é não ter sido convenientemente compreendido e conhecido. O grande colega nosso, deputado Herbert Levy, ao partilhar deputado Zanello, disse muito bem que só depois de 64 é que pôde conviver com Plínio Salgado e caminhar com ele junto os caminhos da conquista da grandeza da pátria. E volto então às incompreensões. Entrei para o integralismo por ser um movimento essencialmente cristão e espiritualista. E nesta casa do povo brasileiro, ainda quem confunda o espiritualismo integralista com o nazifascismo, que é uma doutrina embasada, usa o fascismo no agnosticismo e o nazifascismo no super-homem de Nietzsche. Se fazem tanta confusão até depois da morte do homem, é bom que continuemos falando o que foi a doutrina pregada por Plínio Salgado. É conveniente que se mande ler a quem quer saber a realidade histórica daquele movimento, que leia Palavras Novas dos Tempos Novos, publicado em 1938, quando o nazismo estava no seu apogeu, e que o grande visualista, o grande intelectual Plínio Salgado, censurando o super-homem de Nietzsche, censurava a orientação que estava seguindo a Alemanha, e termina aquele artigo memorável dizendo: espero que a grande Alemanha nunca chegue ao naufragar em tamanha profundidade do ateísmo. Senhor deputado, parabenizo a Vossa Excelência, e como homens gênios como Plínio Salgado nascem de 100 em 100 anos, e como ele se abeberrou nos ensinamentos de Alberto Torres e Oliveira Viana, esperamos que neste século nasça um outro homem cheio de idealismo, cheio de amor à pátria, para se abeberrar nos ensinamentos de Plínio Salgado, criar uma doutrina para que nós, os deste século, os dos séculos vindouros, que recebemos da mão de Deus um grande país, possamos legá-lo à posteridade, maior ainda pelo nosso esforço de renúncia, de abnegação e de amor à pátria. Grato a Vossa Excelência pela parte. Agradeço ao aparte do novo deputado Navarro, que foi dos homens com quem Plínio Salgado, aqui nesta casa, no seu estado de Minas Gerais, sempre contou nas horas difíceis em que a política do país necessitava de colaboradores à altura de Vossa Excelência, nobre deputado Navarro de Andrade. Com a parte, nobre deputado Sérgio Cardoso de Almeida. Quero me associar às homenagens que estão se prestando à memória do grande homem que foi Plínio Salgado. Todos aqui já fizeram e demonstraram a grande cultura e a grande bagagem intelectual de Plínio Salgado. E eu quero aqui ressaltar a grande contribuição que foi a obra toda de Plínio Salgado e as ideias que ele defendia nesta casa, como foi bom para o Brasil, porque Plínio Salgado foi sempre alerta e sempre um homem contra o comunismo e demonstrando sempre os perigos do que o comunismo representava para o nosso país. Quero homenagear este homem que defendeu o nosso país durante toda a sua vida contra o perigo do comunismo que quer tomar este país. Agradeço ao nobre deputado Sérgio Cardoso de Almeida, membro da representação de São Paulo, ao aparte que traz ao nosso pronunciamento, uma vez mais, confirmando as qualidades morais e intelectuais de Plínio Salgado. Senhor presidente, senhores deputados, muito mais deveria ser acrescentado a esta homenagem sincera, que em nome dos meus, em nome de São Paulo, em nome da liderança do governo nesta casa, presto a Plínio Salgado. Mas os limites do tempo regimental não nos permitem. Professor, jornalista, deputado estadual da Assembleia Legislativa Paulista, deputado federal por São Paulo e pelo Paraná, filósofo, sociólogo, líder político, candidato à presidência da República, escritor, romancista, poeta, preso e exilado político, tribuno, conferencista, fundador de dois partidos políticos, a Ação Integralista Brasileira e o Partido de Representação Popular. Em tudo, ele foi sobretudo brasileiro e o cristão, de quem recentemente afirmou D. Antônio de Almeida Moraes Júnior, arcebispo de Niterói. Um homem que sempre viveu pensando nos outros, esquecendo-se de si próprio e que se transformou num patrimônio da pátria. Com a parte, o nobre deputado Israel Dias Novaes. Deputado Cunha Bueno, meus cumprimentos à Vossa Excelência e da bancada estadual paulista do MDB pela iniciativa de reverenciar nesta tarde a memória de um homem que tanto honrou esta casa. Plínio Salgado, no seu ideário político, pode ter criado adversários e os criou. Teve inimigos que jamais pouparam a sua pregação, considerada geralmente de direita, mas por ele considerada de centro e democrática. A sua ideologia política foi determinada por um certo instante filosófico mundial, como diríamos, por uma onda política. Daí nasceu a sua ideia de integralizar o país, daí a ação integralista. Mas se a sua teoria política, seu ativismo partidário provocou discordâncias e até mesmo polêmicas acesas em todo o país, a sua figura de escritor, a sua obra de pensador, sobre esta não pairam dúvidas. Plínio Salgado, na literatura brasileira, foi uma das vozes inaugurais da nossa modernidade. Poeta parnasiano de começo, em 1926, publicou ele o romance que, na verdade, inaugurou a série novelística urbana do nosso país, o romance O Estrangeiro. O Estrangeiro, que Vossa Excelência leu, que eu sei, já trocamos ideias sobre isto, O Estrangeiro focalizava a assimilação do elemento alienígena, sobretudo do elemento italiano, na sociedade paulista e brasileira. Então, o problema da assimilação, o problema da chegada deste contingente novo internacional para a pátria nascente, deste tema extraiu Plínio Salgado um romance de verdadeiro interesse, até mesmo documental. Estilisticamente, reivindicava ele com acerto a condição de pioneiro, de vanguardeiro da verdadeira língua brasileira. Uma língua brasileira que não recorresse a regionalismos herméticos e meramente circunstanciais, mas uma língua brasileira dinâmica, de períodos curtos, em que ele revogava a grande, a dominadora tradição portuguesa da nossa linguagem literária. A obra subsequente de Plínio Salgado, já aí marcada pelo timbre político, como O Esperado, A Voz do Oeste, O Cavaleiro do Itararé, esses romances poderiam ser romances secundários na sua obra, mas de toda forma, servem para testemunhar a grande contribuição de um brasileiro ao pensamento do seu país. Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa que o trouxe à tribuna nesta tarde de Brasília. Agradeço a parte do nobre deputado Israel Dias Novaes ao nosso desválido pronunciamento. Mas, senhor presidente e senhores deputados, Juscelino Kubitschek de Oliveira, com quem Plínio Salgado disputou a presidência da República, escreveu a hora de sua morte. De costas voltadas para o mar, anteviu a necessidade da integração nacional, indicando às gerações mais moças as veredas dos bandeirantes rumando para o oeste. Seu valor literário concede-lhe a autêntica palma da imortalidade, e a vida de Jesus se inscreve entre as maiores expressões da cristologia. Sinceramente convencido das transformações políticas, defendeu suas ideias bravamente, vindo posteriormente a se transformar um evangelizador que levou a todos os cantos a mensagem de civismo. A terminar, permito-me lembrar aos meus pares o 10º artigo do Código de Ética que Plínio Salgado nos deixou em seu discurso de despedida deste Parlamento. No exercício da função parlamentar, fortificai dia a dia a consciência da vossa responsabilidade perante Deus e o vosso amor à pátria. Com sadio otimismo, inflamai-vos de entusiasmo pelo que fomos no passado, pelo que representaremos no presente, pelo que seremos no futuro. Promovei dentro e fora do Parlamento, em todas as oportunidades, a mística da grande nação, e assim dareis alta expressão ao poder legislativo, prestigiando-o como sustentáculo da ordem interna, do equilíbrio dos poderes e da sua projeção entre os povos civilizados. Senhor Presidente e senhores deputados, Plínio Salgado nasceu, viveu e morreu pobre de bens materiais. Apesar de autodidata, os esplendores de sua cultura tornaram-no um dos valores autênticos da brasilidade. A verticalidade do seu espírito é uma lição que se revive com a sua morte. Concedo a palavra ao senhor deputado Agostinho Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, faleceu em São Paulo no dia 8 de dezembro findo Plínio Salgado, nosso companheiro nesta casa e com quem tivemos a aventura e o raro privilégio de conviver durante longos anos. Nunca é demais rendermos a este notável homem público as homenagens a que ele tanto fez jus. E aqui estamos também para reverenciarmos a sua memória. Ele que foi, por seus méritos, grande vulto nacional, que passa para a nossa história como brasileiro ilustre e figura de autêntico patriota. Simples na aparência, afável no trato, desapegado das coisas materiais, profundamente sensível, foi Plínio Salgado um talento que se consumiu no amor à pátria. Orador emérito, poeta, romancista, homem de pensamento e ação, destacou-se intensamente no plano literário como um dos nomes mais importantes e representativos do nosso modernismo, vindo mercê de suas ideias a projetar-se como político admirável em todo o território nacional, fundamentando sua atividade em princípios filosóficos e doutrinários, dos quais jamais se afastou, com a energia dos que se nutrem do espírito e dos valores mais altos da religião. Plínio Salgado balizou o seu itinerário de combatente com os marcos firmes da ideia, traçando uma linha de coerência e respeito ao pensamento, como raras vezes se tem visto na história e na vida dos grandes condutores de povos. Político atuante, jamais buscou o poder pelo gozo do poder, tanto assim que curtiu as incertezas e agruras do exílio, ao recusar o cargo de ministro da Educação, que lhe foi oferecido por Getúlio Vargas, de cuja política discordou ao instaurar-se o regime do Estado Novo. Demonstrando fidelidade ao que sempre pregara, retomando sua bandeira de luta em prol do Brasil e da afirmação de sua personalidade como país e povo no campo internacional, luta iniciada desde seus tempos de moço, Plínio Salgado, sem temer o efeito da incompreensão, das aleivosias e da perseguição que sofreu durante o período ditatorial, mas apenas para confirmar as suas convicções e o seu idealismo, concorreu às eleições presidenciais de 1955, muito embora tivesse como certa a impossibilidade de sua vitória. Chefe de um pequeno, mas disciplinado e respeitável partido, de conteúdo ideológico definido, graças ao seu prestígio inegável, por 16 anos consecutivos pertenceu a esta casa, como representante do povo de meu estado e do estado que o viu nascer na pequenina cidade de São Bento do Sapucaí. Como deputado federal, e disto todos que aqui o conheceram dão testemunho, honrou e edificou o Congresso com seu imenso talento, a sua prodigiosa capacidade de trabalho, o vigor e o brilhantismo de sua inteligência e seu indefectível patriotismo, tanto na tribuna, em discursos memoráveis, como nas comissões de que participou. Possuía Plínio Salgado, quer na palavra, escrita ou falada, quer na sua atuação, as características de um apóstolo, ou para muitos, as qualidades de reformador social. Tais virtudes ele tinha consciência de possuí-las, como que antevendo o seu destino na intuição dos gênios e premonição dos poetas, jovem ainda, na sua cidade natal, pronunciando conferência em benefício da boa imprensa e da confraria de São Vicente de Paulo, talvez seu primeiro trabalho dado a público, Plínio Salgado afirma. Não passa impunemente sobre a terra aquele que inicia as grandes reformas sociais, para proclamar em seguida, empolga-me a vertigem das grandes alturas e presinto a minha queda. Concedo a parte com satisfação, Vossa Excelência. Faz bem, Vossa Excelência, de acentuar as características intelectuais e a capacidade literária do nosso ex-companheiro, deputado Plínio Salgado. Seu companheiro na Câmara dos Deputados por muitos anos. Tivemos a oportunidade de verificar a sua atuação nesta Casa do Congresso Nacional, a sua participação nos debates e nas lutas políticas do passado. Mas, sobretudo, pudemos apreciar, ainda há relativamente pouco tempo, na legislatura passada, uma esplêndida intervenção realizada por Plínio Salgado quando relatava a Semana de Arte Moderna realizada em São Paulo em 1922. A memória de Plínio Salgado, a sua capacidade de trazer para o presente as figuras e as ideias que naquela época haviam produzido aquele extraordinário movimento político, social e artístico que foi a Semana de Arte Moderna, dão o testemunho de quanto Plínio Salgado era moderno no seu tempo, quanto ele se antecipava ao futuro, pois em 1922 ele já era um homem dos dias do presente. Faz muito bem, Vossa Excelência, em ressaltar o extraordinário papel do nosso companheiro político, mas também homem importante na literatura e na sociologia brasileira. Agradeço a Vossa Excelência este aparte, que vem colaborar para aquilo que estamos dizendo em torno da personalidade vulgar de Plínio Salgado como escritor. Prossiga, senhor presidente. Estão de fato nessas palavras da juventude os delineamentos ou esboço de toda a existência do franzino caboclo de São Bento do Sapucaí, incompreendido nos seus gestos, deformado no seu pensamento, combatido tenazmente, caluniado, perseguido, preso, exilado da pátria, sofreu Plínio Salgado, segundo suas próprias palavras, a injúria do mais grave dos pecados contra o espírito, a contradição da verdade evidente. Negou-se seu idealismo, falseou-se sua obra, ignorou-se seu valor e muitas vezes se colocou em dúvida seu inegável patriotismo. Não se realizou, contudo, o vaticínio da queda, pois não teve o poder nem jamais ambicionou a glória dos poderosos. Se foi seguido no fastígio de sua carreira política por quase 1 milhão de brasileiros, e se sua influência ainda se faz sentir no campo da cultura, isto se deve ao prestígio de sua personalidade invulgar e à riqueza de seu pensamento. Artista da palavra, pensador profundo, surge Plínio Salgado no cenário nacional de forma empolgante, arrebatando o entusiasmo da crítica com seu primeiro grande livro, O Estrangeiro, a que se seguem O Cavaleiro de Itararé e Voz do Oeste, constituindo-se essa trilogia mediante a técnica do romance, num estudo exaustivo e numa análise interpretativa séria e acurada de nossa realidade sociocultural, que abre novas perspectivas para a compreensão de nossa psicologia de povo, da história e do destino histórico do Brasil. Conceda a Vossa Excelência a parte. Muito obrigado. Quero dizer, Vossa Excelência, cumprimentando pela sua magnífica, pelo seu magnífico pronunciamento, que quando vim para esta casa em 1960, já encontrei aqui essa figura insigne do saudoso deputado Plínio Salgado. E quero, pensando as palavras de Vossa Excelência, aproveitar a que há poucos instantes pronunciou esse artista da palavra. Mas não era o seu predicado mais forte. Não era o artista da palavra. Ele era um homem de uma coragem extraordinária. Um homem de uma cultura ímpar. Eu posso testemunhar que não era homem de muita frequência da tribuna. Não era muito assíduo na tribuna. Mas era um homem de uma coragem ímpar, como eu já disse há poucos instantes. Um homem que, pronunciando os seus discursos, dava verdadeiras aulas de democracia aqui nesta casa. Poucos deputados tinham a coragem de dizer o que ele dizia. Eu não acompanhei sempre o seu raciocínio e seu pensamento, mas o que eu admirava nele era a coragem que ele tinha de dizer, de expor o seu raciocínio e dizer o que pensava. Assim eu conheci Plínio Salgado em 60, e assim eu vi o seu último pronunciamento nesta casa. E eu admirei ele, porque a primeira coisa que eu admiro num homem é a coragem de dizer com franqueza, sem rodeios e sem meios termos, aquilo que ele pensa. Muitos enfeitam com as palavras um pensamento dizendo exatamente o contrário do que eles pensam. Plínio Salgado dizia exatamente o que pensava, e o que eu mais admirava nele era a sua coragem. É um homem que vale o testemunho da homenagem que hoje estamos lhe prestando. Eu quero, congratulando-me com Vossa Excelência, com esta casa, congratular-me, embora tardiamente, com o deputado Cunha Bueno, pelo magnífico discurso que pronunciou, e congratular-me com todos os deputados, que tenho o prazer e a honra de estar ouvindo as palavras pronunciadas há pouco por Cunha Bueno, e estar ouvindo a Vossa Excelência pelo que acaba de pronunciar, e que, pelo discurso que está pronunciando. Agradeço a Vossa Excelência a parte. Prossigo, Sr. Presidente. Vocação de apóstolo desde os primeiros escritos de sua mocidade. Toda a existência de Plínio Salgado foi demarcada por duas coordenadas que o definem como um dos maiores brasileiros de nosso tempo: Deus e pátria. Dentro delas, de modo coerente e com fé inquebrantável, situa-se a sua luta e se desenvolve toda a sua atividade jornalista, poeta, romancista, pensador e político. Com vasta e rica bibliografia política, foi, porém, como escritor católico, discorrendo sobre um tema universal e profundo, que Plínio Salgado produziu sua obra-prima, destinada a ser uma joia da literatura. Segundo as palavras do padre Leonel Franca, sem dúvida a maior expressão cultural do catolicismo brasileiro da idade contemporânea. A respeito deste livro extraordinário, A Vida de Jesus, apresentando na tradição italiana, assim se manifesta o teólogo padre Mondrone, em longa apreciação crítica produzido na revista Civiltà Cattolica. Esta vida revela a mão do artista autêntico da palavra. Plínio Salgado tem no seu estilo as melhores tradições da literatura portuguesa e a riqueza colorida e ardente do solo de seu país. E mais adiante, a erudição histórica, arqueológica, folclorística, sociológica, política, ambiental, não obstante alguma inevitável inexactidão, são muito abundantes em suas páginas, demonstrando conhecer toda a obra do autor antes de entrar na análise de vida de Jesus, escreve o mesmo crítico. Entre os livros de Plínio Salgado, não sequer que não satisfaça uma íntima e viva exigência espiritual e que não seja um testemunho do ideal cristão, ao qual está dirigida toda a sua vida de indivíduo e cidadão, e na qual se enquadra a sua visão do mundo. Cada livro seu não é somente um prazer, visto que ele conhece e maneja bem o segredo de tornar agradável a leitura, mas é um impulso que vai diretamente às inteligências e as faz pensar. A arte de escrever é para ele uma arma a serviço da ideia. Conceda a Vossa Excelência a parte. Nobre deputado Agostinho Rodrigues, convivi durante mais de 10 anos com Plínio Salgado e pude sentir profundamente o seu valor moral, intelectual e patriótico. Combatia Plínio Salgado tudo aquilo que contrariasse que ofendesse os postulados de Deus. Jamais alguém de boa fé poderia acusá-lo de fascista, de nazista ou de qualquer outra ideologia contrária aos interesses nacionais e que viessem de encontro aos postulados de Cristo. Porque ele, em verdade, senhor deputado, foi um verdadeiro apóstolo de Jesus durante sua vida. Defendeu com ardor e constância tudo aquilo que pregou Jesus Cristo e seus apóstolos. Nesta casa, defendi o mesmo princípio, mas nunca fui integralista, porque não precisaria sê-lo para defender o bem, como fez Plínio Salgado. Combatia, como combato até hoje, o comunismo, o fascismo, o nazismo. E num desses meus discursos tive a satisfação de ler de Plínio Salgado um artigo publicado no Jornal de São Paulo que concluía assim: tão belo foi o discurso que decorei o seu fim. O discurso de João Alves é um brado de alerta, de patriotismo, de brasilidade, de superiores ideais humanos. Uma oração parlamentar que deve ser difundida em todo o país, como a voz de alguém que viu, sentiu e interpretou o mais grave problema que nos aflige. Traçou o diagnóstico da nossa mais terrível enfermidade social e chama a atenção dos poderes públicos que deve urgentemente aplicar a terapêutica necessária à salvação nacional. Um homem dessa natureza, um homem dessa categoria, um homem desse gabarito, nada mais poderia ser chamado neste mundo senão de apóstolo do bem, senão de apóstolo de Deus. E eu defenderei sua memória onde quer que me encontre até o fim de minha vida, porque ele fez o que pouca gente fez neste país: ter a coragem de defender com ardor, com entusiasmo, com bravura, com coragem, aquela trilogia santa: Deus, Pátria e Família. Muito obrigado. Agradeço a você, senhor parte. Prossigo, senhor presidente. Complementando o que diz o iminente crítico italiano sobre a erudição e a inteligência de Plínio Salgado, lembramos aqui as páginas em que revela a sua alma de poeta e o seu saber de tupinólogo profundo ao descrever com finura artística os mistérios da toponímia brasileira, um dos capítulos de Como Nasceram as Cidades do Brasil, obra editada em Portugal quando no exílio, donde nos veio também Vida de Jesus de par com significativas outras, como a Imagem daquela Noite, a Mulher do Século XX, a Aliança do Sim do Não, comprovando ainda seu espírito multiforme ao projetar-se no campo da cultura. Está o direito e deveres do homem, surge Plínio Salgado como filósofo e sociólogo, escrevendo na Travessia do Atlântico como tese para as Conversações Católicas Internacionais de São Sebastião, na Espanha, congresso de intelectuais católicos de que participou como convidado pessoal em 1948, de forma lapidar, com serenidade e justiça, os pronunciamentos de Jacques Maritain, Mahatma Gandhi e Melita Tocrote, e outras notáveis personalidades consultadas para a elaboração da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Depois de feita a crítica desses pronunciamentos, expõe seu ponto de vista sobre um ângulo de grande profundeza e completo respeito às ideias e princípios doutrinários que sempre informaram desde o começo sua atividade de escritor e político. Concedo a vossa excelência a parte. Nobre deputado Agostinho Rodrigues, estou ouvindo com muita atenção que todos os pronunciamentos de vossa excelência merecem quando está na tribuna. Mas principalmente, nobre deputado Agostinho Rodrigues, quando vossa excelência presta homenagem a um brasileiro, a um grande brasileiro. Um brasileiro que eu, como vossa excelência, também teve a grande honra de conviver nesta casa, eu durante 4 anos e Vossa Excelência por muito mais. Eu quero dizer a Vossa Excelência que aprendi durante essa convivência com Plínio Salgado, não só admirá-lo muito e respeitá-lo, mas também conhecer o brasileiro, o grande patriota, o idealista, o homem de cultura, de grande inteligência e de muita sabedoria. Este brasileiro que, principalmente nesta casa, deixou seus ensinamentos, o seu idealismo, para que nós, brasileiros, possamos respeitar a sua memória. E como Vossa Excelência faz neste instante, exaltar muito as suas excelsas qualidades do homem de cultura, do homem que deixou na literatura brasileira, que deixou como jornalista, como parlamentar, tudo que merece o respeito e, como disse, a admiração de todos os brasileiros. Agradeço a vocês, sua parte. Aliás, senhor presidente, senhores deputados, a vida e a obra de Plínio Salgado constituem uma unidade indestrutível. Foi intelectual comprometido com suas ideias. Foi, como se costuma dizer, um escritor engajado, termo que não tem qualquer conotação pejorativa. Antes, bem ao contrário, motivo de admiração e respeito pela coerência que sempre manifestou como artista, pensador e político. Assim é que não se pode dissociar a pessoa de Plínio Salgado, o movimento que ele criou, organizou e dirigiu, empolgando um número enorme de brasileiros de todas as camadas sociais, brasileiros da cidade do campo, nas fábricas e academias, nas escolas e nas forças armadas. Contou esse movimento político de caráter cívico-cultural com a simpatia de grande parte de nosso povo e a incompreensão, a repulsa e o ódio, não só daqueles que ideologicamente se lhe opunham, como dos que jamais procuraram conhecê-lo, além de suas exterioridades, deixando-se conduzir pela propaganda contrária, principalmente à época do obscurantismo político que caracterizou o Estado Novo, quando se calou a voz e impediu a defesa dos perseguidos. Refiro-me, senhor presidente, ao integralismo, a respeito do qual me sinto inteiramente à vontade para falar, sem qualquer comprometimento de ordem ideológica, despido de qualquer intenção e sem qualquer compromisso, porquanto jamais serrei fileiras nas hostes da ação integralista brasileira, nem pertenci ao partido de representação popular que lhe sucedeu. A partir de 1946, após a reconstituição do país, com o mesmo conteúdo doutrinário, mas já sem as manifestações de superfície, no plano sentimental, marcado por gestos, ritos e cerimônias que identificaram o movimento na aparência com o fascismo totalitário. Tendo minhas origens políticas no extinto Partido Republicano, a que deu dignidade e brilho no meu Estado, a figura extraordinária de Bento Moraes da Rocha Neto, de cuja inteligência, formação moral e cultura conserva gratas recordações da casa, que ele soube honrar e engrandecer. Nem por isso deixei de procurar saber o que significava o integralismo na vida nacional. Li, assim, algumas de suas obras doutrinárias e pude conhecê-lo como manifestação dessa doutrina na vida e na conduta de conhecidos e amigos meus, muitos deles companheiros de combate nos campos da Itália, como Ari Rauen, morto nos campos de Montese, e Mário Monte Teixeira, ferido gravemente em Monte Castelo. Vendo-os firmes na sua posição ideológica, mas leais, de espírito aberto, tolerantes, sem fanatismo, percebi a importância dos ensinamentos de Plínio Salgado. Dentro deste quadro, podemos citar entre os mortos as pessoas de Jorge Lacerda, que veio a ser governador de Santa Catarina, João Batista Zagonel Paz de Gartávora, altas expressões morais, que deixaram na Assembleia Legislativa do Paraná e em relevantes funções públicas exercidas no governo do eminente Munhoz da Rocha, exemplos de dignidade, exação no cumprimento do dever, zelo pelo bem comum e patriotismo que enaltece, tal como enalteceu Bento a gente paranaense. Não tendo conquistado o poder, não se pode dizer o que foi integralismo como regime político instaurado. Sua análise, assim, só será possível no campo teórico. Não vou aqui, senhor presidente, defender ou atacar essa doutrina, agora incluída no elenco das filosofias sociais e políticas em face da democracia. Limitar-me-ei apenas, sem cuidado cronológico, a citação de alguns trechos extraídos da obra de Plínio Salgado. Da conferência A Boa Nova, pronunciada em 1919 em São Bento do Sapucaí, a que já nos referimos. Sem um forte idealismo político, moral ou religioso, cada espírito é, por enquanto, um gesto a procurar um roteiro seguro. Em Literatura e Política, de 1927, durante um século de independência política, nunca tomamos parte nos debates em que se discute os destinos do Brasil. Temos sido uma nação culta, porém jamais fomos uma nação pensante. E mais, aparecem duas tisanas para as doenças da Europa, o comunismo e o fascismo. Assim, materialistas decretam a falência da democracia, ou triunfa o imperialismo econômico baseado no nacionalismo, no fascismo, na ditadura militar, ou vence o imperialismo político da Terceira Internacional. Será esse o dilema para os jovens povos da América? E ainda do mesmo livro, responsabilidade enorme a que nos coube, a de consolidar a consciência democrática dentro da qual deve dar-se a afirmação integral do Brasil. Em Despertemos a Nação, livro de 1935, numa arrancada euclidiana, ou coordenamos as linhas mestras da nossa nacionalidade, ou falhamos como povo masculino. Porque há povos masculinos que fecundam e povos femininos que se deixam fecundar. E mais, nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de liberdade do pensamento, de crença na predestinação do Brasil, na humanidade, de fé em nosso valor de construção nacional. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmo que faremos a inevitável renovação do Brasil. Em O Estrangeiro, romance de 1926, as instituições americanas repousam na rocha viva dos direitos do homem. Quando desabar o dilúvio russo, as suas últimas ondas virão morrer aqui, de encontro a essas paredes da imigração. E a América, então, reconstituirá o que estiver destruído no mundo. Ainda do mesmo romance, indigno todos os seres que falam como os papagaios, sem pôr nas palavras a força e o calor da terra. E mais adiante, os governos ditatoriais e absorventes da personalidade humana criam o maior perigo à sua própria estabilidade. A montanha de gelo das unanimidades, pronta a desabar quando desabar o sol, que chamaremos de Lenine ou outro quadrilho qualquer. Do Manifesto para a Legião Revolucionária de São Paulo, publicado em 5 de março de 1931. Desde a monarquia temos vivido sob a preocupação de impor ao nosso país sistemas políticos estrangeiros. Assim, não devemos transplantar para o Brasil nem fascismo, nem outros sistemas exóticos. Em Páginas de Combate, de 1937, sob o título de Messianismos, escreve e ordena: o integralismo não se baseia no culto de um homem, no fanatismo da massa em torno de um herói. E adiante, determina aos integralistas pensassem menos em mim e mais em nossa doutrina. Reiterando logo mais, recomendo aos integralistas de que fui portador no momento histórico. Esclarece em seguida: o Messias era um só e já veio para iluminar todo o gênero humano. E continua no corpo do artigo: um povo que espera o Salvador e não dá um passo para se salvar. Por si mesmo é um povo destinado à escravidão e ao capricho do primeiro aventureiro. Observando mais adiante: seguir um homem sem motivos ideológicos é uma ingenuidade, é uma indignidade, ainda quando esse homem possui as maiores virtudes. Muitas outras citações poderíamos apresentar, em que se nota a preocupação de Plínio Salgado pelos destinos do Brasil. Teve como constante, em todos os seus passos, em todos os seus atos, a virtude do patriotismo que ele marcou toda a existência, minuto a minuto, ardentemente vivida. Ancorado na fé inabalável que o animava, jamais desesperou. Respeitou a dignidade do pensamento. Amou profundamente a pátria. Lutou pela supremacia do espírito. Mostrou-se sempre leal e corajoso. Defendeu a verdade e os princípios da moral e da religião. E por isto sofreu. E para isto não mediu sacrifícios, sem vacilações nem temor. Plínio Salgado foi exemplo nesta casa, que eu tenho como um dos seus luminares, e se constitui em modelo de brasilidade para todas as gerações nascidas e criadas nesta terra. Dele se pode dizer: este sim foi, na realidade, um grande e verdadeiro homem. Era só, senhor presidente. Obrigado. A presidência e a mesa se associam às homenagens que o plenário vem de prestar à memória de nosso antigo colega, o deputado Plínio Salgado. Relembramos a sua atuação parlamentar, marcada pelos discursos ricos de ideias e de cultura. Também o homem de letras, o historiador, o campeão de suas próprias ideias, geradas pelo seu imenso amor à pátria e por seu extraordinário espírito crítico, inconformado com a decadência dos valores em que acreditava e pelos quais viveu. Em nome da Câmara dos Deputados, apresento à Excelentíssima Senhora Dona Carmela Salgado os sentimentos de pesar dos antigos colegas de seu ilustre marido e as homenagens da casa a que ele pertenceu e que foi honrada com sua presença. Presentes 338 senhores deputados, passa-se a ordem do dia, estando presente o senhor Onísio Ludovico, representante da Aliança Renovadora Nacional pelo Estado de Goiás, convido Sua Excelência a prestar o compromisso regimental com o plenário e as galerias de pé. Prometo guardar a Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi confiado e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Os senhores deputados que tiverem proposições a apresentar deverão fazê-lo nesse momento. Senhor presidente, estou apresentando projetos de lei que dispõem pela morte do empregado. Os beneficiários terão direito à remuneração paga pelo empregador. Senhor presidente, um requerimento para um voto de pesar pelo falecimento em Porto Alegre, doutor Odir Soto Santos. Senhor presidente, com 135 assinaturas de senhores deputados, apresentamos à mesa a proposta de emenda à Constituição que modifica o parágrafo